eu confio. Aquece seu neguinho, me enche de carinho, faz aquele jeitinho que só você sabe fazer. Meu parceiro, tu você desse. Mais uma, ô ferinha. Essa situação, desculpa se eu te magoei, peço perdão. Quem bloqueou que atira a primeira pedra, hoje eu sinto uma atração por outro alguém. Mas o meu amor é seu, é seu meu coração. Esquece tudo e vem pra cá ficar comigo. Está na hora de acabar com esse castigo. Me dar o seu calor, é você meu cobertor. Ei, vem cá, cola teu corpo no meu, eu tô com frio. Aquece o seu neguinho, me enche de carinho, faz aquele jeitinho que só você sabe fazer. Ei, vem cá, cola teu corpo no meu, eu tô com frio. Aquece seu neguinho, me enche de carinho, faz aquele jeitinho que só você sabe fazer. Meu parceiro Gina CDs, dá um forte abraço especial, meu baixista estourado Rodrigo Bessa, tamo junto. Te disseram que me viram até com outra, inventando toda essa situação. Desculpa se eu te mato, peço perdão. Quem bloqueou que atira a primeira pedra, hoje eu sinto uma atração por outro alguém. Mas o meu amor é seu, é seu meu coração. Esquece tudo e vem pra cá ficar comigo. Está na hora de acabar com esse castigo. Vem me dar o seu calor, é você meu cobertor. Ei, vem cá, cola teu corpo no meu, eu tô com frio. Aquece o seu neguinho, me enche de carinho, faz aquele jeitinho que só você sabe fazer.